vibe que todos esperavam. Está no ar. A vibe que todos esperavam. Vamos! Está no ar. Apresentação. Tem ele. Cobiçado. Solta o play, DJ. Vamos começar, senhor. É como vício. Você vem me procurar. E você? Como faz desde o início. Cada vez que quer voltar. E eu, hein? É como se no calor da minha cama. E você? Você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. E acho marcante na Deva. Toma! Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida compartilhando. E me negando tudo certo. Na hora não vou abrir. Já que Bela esquerda com a gente, um abraço. Para de lutar, como no filme no final. A Pitrô tocou o casal. Te falou que pra tá junto tem que tá perto. Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz. Hoje todo mundo vai pitar pro Jaime. Você vem pra cá, nós estamos e te falar. E fazem, Jaime. Te amo, pensa em mim. O Ceará que falou. Me diz. Se a pitada é o primeiro aí, diz. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Vai doidando, cobiçado! E aí, meu parceiro, Malu Ramos? Já! É só na manha! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. E meu cara de pau em peso hoje. Tá todo mundo. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E assim? Assim dói demais, dói demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor. Não me deixa assim. E você? Você me pensou, me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Vai doido! E meu parceiro Maicon, lá dos Bandoleiros, o Marquinhos Ceará. Alô, Sarará! Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar. E meu parceiro Udi Surreal! E meu brother DJ Lohan das Produções! Alô, Lohan, tamo junto! Rodrigo Cartilho, Netinho Mene, Diego da King B, o André Lopes da Primeira Dama, John John, muito de Marcas! Alô, John, tudo certo? Eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você. Eu sei que fui eu quem, mas voltei pra ti. E meu parceiro Daniel do Carimbó da Sorte! E aí, Daniel? Já! Vai doidando! E os caras de pau do Magos, o Lucas, o Ídalo, o Juninho e o Gustavo. Fala, Michel! E meu parceiro Fox Blogueiro. Vai doidando! Vai doidando! Cobiçado! Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. E a Maiara, deixa o coração depois. Também tá comigo e doidando. E toma, toma, toma. Meu amor, e? Sei que não consegue esquecer de mim. E meu parceiro Diron, de você. O meu brother Dentinho da Mega Fuga. Pra todo mundo. Alô, meu parceiro Playboy. Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Aí, papai. Eu vejo tua boca em minha boca. Diego do Asfaldo. Luciano Gama. Vejo meu quarto escuro e a solidão. Matheus Menezes, o incansável. Pra não chorar, que ela vai trazer você. E meu parceiro Erlan. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy. Parceiro Playboy da Golada. Fala, meu parceiro Ricardo da Bivida. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E o bidei do Michel, alô, Michel. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Tu quem tu toma? Grita! E meu parceiro Toninho. Alô, Toninho do Sushi. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E a volta do Zezinho. Se nada vai sentir. E a primeira dama Letícia tava. Já! Olha cada segundo como a lágrima no olhar. E meu Império da Rainha. Alô, Jaque, para, alô, Tati. Fala, Isa. E o Diegão. Tá aí comigo também. Alô, Guilherme. E o Sinho da Barbearia WG28. E meu parceiro Lucas, espetacular! Ele tá na área! Espetacular! Toma, toma! Me diga por quê, não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu. E o de menor, da família Kenny do Una. Só você sabe bem. O Edinho do Hobby também! Fala, Edinho! Rodriguinho do Ouro! Rodriguinho! Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você. Rodriguinho do Ouro é a primeira dama, Carol! Tá todo mundo! Hoje o Lohan veio bem caçal. E não deixou em nosso lar. É o fim do mundo. Olha, vou te provar. O Renatinho da equipe deve. O Bruninho da equipe deve. Também tá comigo. Comigo. Esperando a sua volta. O meu coração. E você deixou de lá. Toca, Ceará. Toca, Tente Júnior Clique. Toca, toca. Se tu lembra, o Renatinho da TV. Fala, Bruninho Brau. Obrigado, gente da marca. O Japa também tá na área. E o que? E o que? E o que? Viajo na batida, me dá prazer. A Jojo, a Cíntia, a Tatá. Fala, Nath. Alô, Anne, grita. Já! Meu amor, meu amor. Minhas problemáticas do Hobby. Dá-lhe, meu Hobby! É o Hobby! Meu coração, que bate com emoção. Toma, toma! Vem na dança e não pare. E meu parceiro Big Big, o empresário Lucão, da barbearia Style. Alô, William! Oi, oi! William pé de pano. Faz o S, faz o S, faz! Essa é a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. O cobiçado do Pará. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Laian! Da família Eco do Pop. Alô, Patrício! Com lindas canções. Que bom estar aqui. Te quero só pra mim. Vem! E toma! Vai! Não sei o que acontece com meu sentimento. Mas você. Alô, mano, tudo certo também tá comigo! Alô, Raíssa Menezes! Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Amanda Almeida! Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Jaque Paula e seu amor. Delícia! Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Canta pra ele, Jaque, vai! Te amo demais. Canta! Te amo demais. Canta, Diegão! Te amo demais. Eu sempre vou te amar, Eloá. Minha amiga Lívia também tá no circuito. Alô, Lívia! Minha amiga Natália! Minha seguidora, o cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará, DJ Felipe Cobiçado. E o que? Eu fiz de tudo por você. Minha vida te. E meu parceiro Louro. E tá namorando hoje. Não quero agonia, viu, Louro? O Arley, tudo certo também. Os sonhos e planos. Fala, Rodi Castilho. Diz que não vai. Diz. Diz que não vai mais. E meu amor? Amor, meu coração vai ser. Dali, Felipe, cobiçado. Diz que não vai mais. Vai pipocando. O Jorginho da Celda. Do Celda Bangardão. Fala, Jorginho. Toninho e o Sabo. Pega a visão aí, moleque doido. Se for, não diga que eu vi. De joelhos peço fim. E meu parceiro Diego da King B. Tá aí comigo e doidando tudo. Fala, Dieguinho, fala, Dieguinho. O André Lopes também tá na área, hein? Quantas vezes me entreguei a outros braços. Para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. E meu parceiro Arley, ele, o Roberto. Roberto Verequete, o Ceará. Tá todo mundo com a gente. Um abraço, meu irmão, pra vocês. Insensato. De joelho te peço, chamo por teu nome. E as marcantes surgindo daquele jeitinho. Vila, aqui do Latino Esquireido. Bora, Breno. ao lado direito. O Roger da Combat. Roger do Combat cobiçado. 100% automotivo. Ele é o quê? O cobiçado do. E o que passou? Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais. Aniversário do Michel. É a vibe do cobiçado. Essa é a vibe do cobiçado. Dali, Felipe cobiçado. Toma! Toma! Bora de novo, bora Detinho. Me nega mega fuga. Mais pólvora. Nas ondas de uma estação. Não liga não. Se a voz calar, é que a emoção de te amar me faz chorar. Ouça a batida do meu coração no compasso da canção. Ouça a melodia do amor. Sushi. Fala Léo, fala Léo. Eu e ela, eu e ela. Só nós dois, eu e ela. Meu rubi. Vai lembrando. Eu sempre brindei. E o Juninho dos Caras de Pau. E a volta, meu irmão! E a volta aqui do lado esquerdo também. Eu sempre treino. O Zezinho e a Letícia. Pra fugir de olhar. E essa música eles dão valor. Sedutores. Rasguei o voo. Fala, meu parceiro Ralf. Ele tá na área. Me desamou. Mas sempre vem ela. Rasguei o você. Dos meninos da vila, aniversariando hoje, Carlinho. Tudo por tua conta. Geme, geme, geme, geme, geme. Menina muito linda e logo assim, cheia de malote sentada perto de mim. Toma aí, ó. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que a gente. E o quê? Pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. Uma parada. E meu parceiro Ricardo, e meu parceiro Laian. E meu parceiro Playboy William. Uma Santa Catarina. Sentada perto de mim e tô de boa. E dia 8, 9 e 10 de novembro tem a vibe do cobiçado lá em Santa Catarina. Felipe Cobiçado! Eu evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Então, galera da pesada aqui com a gente. Alex Silvio. É vibe do quê? O Maluquetes aqui com a gente. Famish. O Jorginho. O Linza no PPG. Pode matar o Ira. Beleza, não vibe do Kevin Play. No tamozão que vai mexer. Seja no Linza. O Gavi também tá com a gente. Galera do bairro do Marco. Vem passando em mim, sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre e fecha a picadinha. Vem passando em mim, sensualizando, eu dou aquela saladinha. Me deixa no solinho, deixa no solinho. Deixa no solinho. Tem o quem do Paissandu aí, tem! Quem bota fé com o Paissandu vai ganhar o Náutico, dá-lhe um grito! Bota a mãozinha lá pra cima. Bate na palmina. Bate na palmina. Bate na palmina. Se tiver alguém do clube do Remo, dá-lhe um grito. Já! Quem bota fé com o Náutico vai ganhar hoje, dá-lhe um grito. Mas quem tem uma amiga safada, ei! Um amigo viado. Uma vizinha fofoqueira. Mas ele gosta. Ela é pura perfeição, ainda é de favela. Vou falar cheio de tesão. Vibe do cobiçado. Faz, faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda. E o Diego do Asfalto é o nome do cara. Gete boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem cá. Toma, toma. Gete boca louca, tu mena porra louca. Chacoalha a bunda e vem cá boca. Faz um chupiquete, boca louca, tu mena porra louca. Chacoalha a bunda e vem cá boca. Vem, vem, vem. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar. E meu parceiro DJ Lohan. Passa, meu bem. E o seu produtor de margem, o de surreal também tá na área. Jura, mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão. E as meninas do Tudo Certo. Te pego de jeito, mano. Começa a bater a bunda agora. Mantigo safadinha, mãe. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Alô, Big Big apaixonado! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa. É cobiçado. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala. Toma droga! Ai, droga! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. O dentinho! Uma bala boa. E aniversário da primeira dama! Bora, Matheus Menezes! Bora, meu parceiro Erlan! Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero ousadia. Olha o babalu da Nike, que tá na área! Quem só termina de dia. Pode rir a balde, viu? Colômbia! É muito show na mesa dele! Deixa ela. E meu império. E as problemas que vai. Que porra de ficar parado, eu vou movimentar. E o quê? O baile tá o mundo cheio de buçar pra dar. E o quê? Conhecida ali, um abraço já veio me dar. A voz um pouco alterada, embriagada. Se o relacionamento acabou, não fique mal. Brota na penha. Fala, meu garçom. Vem no meu pau, que o livinho vai cantar. Balde do lado esquerdo aqui, viu? Aproveita, vai beber. Vai. Chapalha, xereca no meu macete. Receba uma parte de mim. Toma. Socadona, socadona, dona, dona. Renatinho da TV. Alô, Jumentinho. Rapaz, xereca no meu macete. Receba uma parte de mim. Socadona, socadona, dona, dona. E socadona. Socadona, socadona, dona, dona. E socadona, dona. Rapaz, xereca no meu macete. Receba uma parte de mim. Socadona, socadona. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor. Calma aí, Foxy! Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou com esse filho, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou com esse filho, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. E meu parceiro Bruno da CB. Oi, senta. É dois Bruno hoje. É o Bruno e o Bruninho. Tá, vai? Ah, tu sabe aonde, né? Bagulho doido. Bruninho Botasminha. E Bruno da CB. Da GDS, tá na área. Fim de semana, chama as amigas. Lança rosa e muita balinha. É lá no Bocrime. Alô, Peru. Peru. Chega aqui. Joga a buceta na ponta da Glock. Fode com os cria que te deixa forte. Fala pras amigas que as menor do corre. Segura a Tati que ela quer. Ok. Ai. E meu parceiro empresário Diegão. Fala pras amigas. Tu tô assado na brasa. Então sai da minha frente. Sai da frente aí. Bora fazer uma onda diferente! Onda diferente! Então sai da minha frente. Sai. E aí, meu parceiro Caio do Rock? Eu vou dar trabalho numa. Ele já tá na área! Tu tá onde, Caio? Ao lado esquerdo. Aonde? Ao lado esquerdo. Ah, tá. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu. E o que? Horácio, pra Glock. Sempre! Sempre trajado no bolso. Vai lá. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela mais pra frente, pica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. No fim de tudo tu chama ela, no fim de tudo tu chama ela. Chama ela pra fuder. E chama ela, pá! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. E o quê? Eu se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Vem, novinha! Novinha, safada, simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, a bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai, vai descendo tudo, no tudo. Descendo, vai, a bola pro pai. Novinha, vai descendo. E meus caras de pau, tá todo mundo endoidando. Vai, vai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai. Novinha, vai descendo. A mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior Kevin cria. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. E minha GDP em peso do bairro do Marco. Vai, a bola pro pai, novinha, vai deixando. Vai descendo, vai. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai deixando. E vai descendo. Vai, a bola pro pai, novinha, vai deixando. Novo Mega Robson. O quê? A nova era espetacular. Vamos dar uma esquentadinha. E no oferecimento de Duke Gold, o patinho dourado de maior prestígio da atualidade. Lopes Motopeças. Tudo acessórios. Vem aqui pra sua moto. É Lopes Motopeças. Salão do Léo. O salão de maior estouro do Guamá. Açaí do Patrick. O açaí número 1 do Jurunas. Lava Jato Mil Grau. O Lava Jato número 1 de Belém. Projeção Saúde. Tudo equipamento e acessório pro seu automotivo. É Projeção Saúde. Gilson Lanche. O lanche número 1 de Belém. J.A. Salgado. Onde deixa a galera saboreando tudo. Bora, Evandro. Óticas Oliveira. Prepara pra explodir tudo! 1, 2, é agora! Toma! Botei uma bala, e vai botando tudo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala, e deixa na batida. Deixa na batida. Só quem veio de moto pra cá hoje. Faz o caqueado, faz o caqueado. Um, dois, e bota pra cima. E bota pra cima. Vou puxar o seu cabelo e te dar voz da tona. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Toma, cara, e toma, toma, cara, e toma. Chama, vinha pra cá. Chama, vinha pra cá. Chama, vinha pra cá. Chama, vinha pra cá. Chama ela que ela vem. Chama, ela que ela vem. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Só quem tem uma amiga bandida aí que já achou uma prostituta, canta. Eu tô gostando de uma prostituta. Mas as prostitutas gostam. Mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra batido. Ela quer o cobiçado. Ela quer o seu cocebo. Vai jogando. Na minha cara, então vou ter que levar. Vai jogando na minha cara. Então vou ter que levar. E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. E joga pra cima. Joga, joga, joga, joga. Põe a mãozinha pra cima e grita. Toma, toma! Aniversário do Michel! Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda. E bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Bota essa mãozinha. Bota essa mãozinha. Bota, bota, bota. Solta a voz. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Robê? Quem é Robê? Quem é Robê? Vai pro Robê. Quem é Robê? Vai pro Robê. Quem não é Robê, vem pro Robê. Boa noite, povo, que eu cheguei. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. E doidando tudo! Felipe Cobiçado. Explode o bagulho! Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não passa mal. Só não pode passar. Os caras de pau vieram em peso. Pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Júnior Santorini. Só não pode passar mal. Só não pode passar mal. Só não pode passar mal. Só não pode passar mal. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluca. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluca. Toma, toma, toma. Vem safada, vem piranha, vem safada. Chama ela de Jelohan. Vem safada, vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem safada. Vem, vem. Vem, os meninos da vila! Tá todo mundo doidando! pique que brota de verde. Se não tiver de noite, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, eu tô com medo, vaga quieta. E ela vai, tá demais. Não me queria ir. E meu império, império. Fala isso, alô, Tati. E as meninas tão entendendo tudo. Você tá só porque eu tô de pistola. Pista careca, tudo legal, passa de meia. Olha, tudo certo, tudo certo. Quem tá casado, fica em casa. E eu solteiro, eu também. É tchau pra quem namora, vai dando tchau, vai dando tchau. É tchau pra quem namora. Eu tô com fome no rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. O playboy da golada. É tchau pra quem namora. E quem namora, quem namora, quem namora. Quem tem um amigo viado, dá-lhe um grito. Mas quem tem um amigo corno, abraça ele agora! Solteiríssimo! Toma! Eu nem sei de quem é essa festa. E o Dirão? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias... Fala, Bruno da CB! Várias xerecas. Várias xerecas. Chegou, Bruno? Várias xerecas. Chegou? Várias xerecas. Cheguei. Oi. Chegou? Tu trouxe o Bruninho, o Big Big, mãe? Oi, cheguei. A festinha vai começar. Bora, Babalu. Vaporou, meu. Tem quem vai me dar. O Babalu da Nike tá no rock. O cobiçado do Pará. Mega Robson. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Tô me adotar da festa. Era aniversário dela. Tô me adotar da festa. Era aniversário. O que tu fez? Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. Bora, Lucão! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará! Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui! Bota nela, bota nela, bota nela. Vai botando nela! Bota nela, bota nela. Bota aqui! Bota, bota, bota nela, bota nela, bota nela. Vai aqui! Bota nela, bota nela, bota aqui, bota nela, bota nela. Mais pólvora! Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui, bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Toma, toma, toma! Vem novinha, vem, vem, vem! Mais pólvora! E vai botando, vai! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. DJ Lohan, tu tá onde? Ao lado esquerdo. Novinha, vem. Vem, vem, vem. Chama, chama, vinha, chama, vinha, chama. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da garota, a intenção de beber. Te vejo no baile, já chego zarando, do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, rato divulgações. Toma, toma, toma, toma. Chega aqui, papai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. E o FD já tá na área. Alô, Fabinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Estúdio TI Produções. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Bora, Daniel! Minha TV tá em peça hoje! Vem, vem, vem! Só pra te dizer, penso em você. Meu águia de fogo. Tu é da onde, Renatinho? Chegando o Betinho e o Josimar. Get up and scream and shout. Vamos lá, Betinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, ô, ô, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Vamos, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Vamos, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Vamos, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades. O Léo, o Alado aqui com a gente, abraço. Bora, Léo. Registra tudo aí. Essa aqui é pro BG. Alô, BG. Toma. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. Alô, BG, tamo junto! Explodiu, bum! Explodiu, bum! Bum! Explodiu, bum! Sente só, sente só! DJ Felipe Cobiçado. Que e Siroque pra gente beber. Patrick Magrão com o seu irmão PG. Um balde de cerveja no bolso, um malote. Equatorial com DJ Paul. Alô, Magrão! Colei no coco, o bagulho tava louco. Depois eu fui no pop, fiquei lá, foi só um pouco. Mandaram no WhatsApp, o baile lotadão. E onde eu fui parar? Parei no Robson, até que tava bom. Mas a mina me ligou, falando que Passat Hot Valley tava show. Eu vou pra lá agora, acendi o pavio. Acendi o pavio. Acende o bravio pra mim! Todos os canhões! Explodiu! Bum! Ordem do táxi! Do comandante comissado de Ananindeua! Simbocina automotivo! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! É o dourado na voz! Aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Prazer, Kevin Tica é o louco. Eu tô só calado. E aí, Isa? Tinho do Coque na cena. Sabe quem, né? O Bruno. O Alisson John John. O Bruno. Multimarca de Santa Bárbara. Rompendo fronteira pra curtir o Robin. Alô, John John. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mundo até o mar e do lardô. Tá galmada no maloque, deu papo nas amigas. Vai pra onde? Hoje eu quero putaria. Lá começa de noite. E o Caio do Rock de e a primeira dama. Quero na tcheca da tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca da tchequinha. O Sarará, o Marquinhos e o Maigo e o Ceará. Novinha. Na Loqueta Music, os melhores lançamentos. Marcelo Edmarral. É o Udio Surreal. Cê rei, rei, rei. Prazer. Deve te que é louco. Eu sinto só calado. Mano, ele na voz. Por essa, eu futuro esperar. É o Lohanho Surreal. Esse é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapulei. Chapulei. Malu Ramos e seu grande amor. Deixa pule, deixa pule, deixa pule. Beija ela. Deixa de caô. Chapulei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa. É o fim do mundo. Gabriel Beat que produziu. Vai, vai, vai, vamos. Bora, Kevin. Rio. Malvada, não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante. E o cansado e Matheus. Ritmo contagiante, vai entrar na minha. Ele é a primeira dama. Dá pra safadinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai brisa, quer ver o Cris? Tá bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Sapateiro do Daniel do Carimó. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse jeito. Tá bozão, te faz mexer. Alô, dedinho! Novidade nova! O Bial Escamoso! Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que. Olha, olha. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Zezinha Letícia. A volta. E o Diego da King B. Quem tem uma amiga bandida e gosta de bater a bunda aí? E quem gosta de ver a mulher bater a bunda aí, joga pra cima! Bruninho e a sua musa, Nath. O grave faz tu. E o quê? E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. A Isa faz bum. E a bunda dela bate, bate, bate. O Gordinho é a primeira dama, meu irmão. Bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. E Natália, tu sabe? Sabe? Ou tu sabe ou tu não sabe? Sabe. Vai, acompanha o grau. Só estabilococos, cocos aeróbicos e germes grampinados. A trupa sul daqui da série. Nossa! Bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum. Mas sai tem F10, viu? Ela bate. De meia-noite às 5. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando. Por mim. Começar o combate. Vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Sabe aquele horário, F10? Na arena. Acompanha. De 11, meia-noite. Só tá ruim. Pois é. Acompanha o grau. Aquele horário, sabe? Só dá os travões e os travosos. Vai, acompanha o grau. De 11 horas em diante. É o horário que o Júnior joga lá no Rola Bola. 11 horas, toda quarta. Vai lá e tá lá. Titular. Tô na celeira, a bola aqui embaixo do... do braço. Camisa 10 é dele. Ele ainda fala assim, não, só vai tocar, só vai jogar se eu for titular, porque eu sou o dono da bola, ele fala. Babalu, para com o teu drama. Bora, Big Big! Ó, ó, ó! Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o comissário. Nós invadimos de penetra e comemos varai xereca. Varai xereca. Olha essa dupla ali. Varai xereca. E comemos. Bruno da Semeia e Bruninho Bandasvinha. Varai xereca. Varai xereca. E comemos. É tic-teco. Cheguei. Oi. Ei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem. E meu parceiro Alves? Vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Alves dos caras de pau. E falando em Alves, o meu parceiro Hulk também tá na área com a gente. Eu te contar, você não acredita. E meu parceiro Quinho, fala Quinho! Festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E aí? Tudo bom. Confessar, eu tô pagando as putas, tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira vez eu paguei, segunda ela quis dar de graça. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama ela! Chama pra orgia, que hoje tem festinha. Com o Google é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Com o Google é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama pra orgia, que hoje tem festinha com o Guga. Olha o Kelvin, rapaz. Putaria, beija ela. Putaria. Aê, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir um barato. Mamá de quatro, empinando o rabo. Mamá de quatro, empinando o rabo. Chego do asfalto. Quatro, empinando o rabo. Aê, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir uma parada. Mamá de quatro, com a buceta empinada. Mamá de quatro, com a buceta empinada. Mamá de quatro. E meu parceiro Quinho! Do frango barato aqui com a gente, Maraquinho! Alô! Vai tocar um pouquinho de cada hoje. Vai ser um pouquinho de cada. Agora. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, everybody. Minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. O Edinho do Rock. Do Home. É no caldeirão da hora. DJ Matheus Mix também. da Ultra Live. Som e muito rock do. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai. E meu parceiro Hélio da CL. Tem muita mulher bonita aqui nesse. E meu parceiro Ney, poucas ideias. E vou te dar meu coração. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. E calma, calma, calma, calma, calma. Vamos lá, é no caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. E toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Um, dois, três, vai, vai. Chefa! Chegou, o som do povo começou a posição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. No nego você vai achar. Felipe Comissário! É o hobby! Vou você, o melhor das nós, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito vai. E meu parceiro Tico da Pedreira! Isso é grande amor! A Dani Moraes também tá do ladinho! Fala, Tico! Amor, vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Aquele tempo, Bruno! Renatinho da TV! Decidi não sofrer mais, vou te esquecer. Vou permitir o enfeitiçou teu coração. E o Matheus? Mas descobri que... Começa a lembrar aquele tempo. Foi ilusão. Suas fotos eu rasguei. E a primeira dama do lado? Mas apaguei. Letícia Tavares e minha amiga Mai também tá na área, hein? Vai doidando e doidando e doidando. Alô, Xande sem freio. Freia. Chegou o Hélio, hein? Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar. E meu parceiro Hélio da CL dançar. Já tá aí comigo, abraço, maninho. Pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando todas sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando todas sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. E o cobiçado, cobiçado! DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. E vai dançando, vai dançando, vai dançando! E meu parceiro Erivelto! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha amor. Já tá aqui, cabega fuga. No fim de semana vou zoar, no top dance vou estar. O dentinho de Ron, você não vai querer voltar. E essa, e essa? Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Alô, meu parceiro Thiago Abreu. Pop dance, você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, um arrebentão de curuça que pra você se balançar. O chapinha da chave. É o intenso. E o pirata. É o intenso. É o intenso. Que doido! Na trance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Trance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor qualidade. O robô dos olhos vermelhos. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema. Sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema. Vem comigo, pode crer. Solta a batida aí, compadre! Minha amiga Maiara, seu esposo! Tá aqui comigo doidando! Espetacular! Toma caquiado, toma, toma caquiado, toma caquiado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, um, dois, três, é agora, é o Hobby e é o show do Hobby Mega Robson. Eu tentei, não consegui. Eu confesso que chorei. De aniversário do Michel. Foi por causa de você. O bagulho tá doido, tá doido. Não vale a pena desistir. Robson! Não vale a pena desistir desse amor que vai ser meu e eu quero só pra mim. Eu não quero dividir. Eu quero ela só pra mim. E não. Eu vou lutar pra conseguir. Eu vou lutar pra conseguir. Eu só queria pra beijar os lábios seus. Só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus. Só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus. Só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus. Só beijar os lábios. E eletrizante, passa no som. Perfeitos momentos, quando juravas amor. E a Luma do Estudo Certo. Mas hoje eu tento... Tá aqui comigo, bora Luma. Oi. Ontem insistir em te ligar. Não sei por que não atender. Canta, canta, canta. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. O Ceará, tudo, tudo certo, dá valor. Meu coração. Fala, playboy da golada. Virou ilusão. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar agora. Os brothers do mundo. agora? E agora? Agora que eu vi você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. Eu não é. Tudo muda. O Big Big gosta. William Bittencourt e meu parceiro Lucão da Barbearia Style. Agora você quem corre atrás, não dá. Tu vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Eu vou dançar com Felipe Legendários. No guerreiro do céu. E vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Fala, Fox dos Carros de Pau! O blogueiro da favela! E você? Eu vou fazer uma casa com a minha. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Meu amor, levante os quatro. Que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Eu vou botar a madeira. E o quê? Aniversário também aí, comissário! Do nosso parceiro Dentinho, dos Mega Fuga. E aí tá aqui pelo lado direito, comandando tudo. Parabéns, Dentinho! E desfile aqui todo mundo agora. Quebra o caseado, faz o povo rir. Conto a palavra, manda o mal embora. E o presídio do Diron vai pagar todas pra ele hoje. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Uma volta por cima dos meus momentos. Saber perdoar, se lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. E saber fazer feliz quem está ao seu lado. Dando a volta por cima dos meus momentos. William Bittencourt também está com a gente. Bora, Natália, vai. F10 doidando tudo. Sentiu uma diferença. E eu? Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. E meu parceiro Eide do Açaí tá comigo. Bora Eide, bora Eide. Você me apaixonou. Agora que toco em ti. Tudo certo, dou valor, valor, valor. Alô, Netinho Bende. Vou mudar esse filme. Ouvir a razão e te esquecer. Recuperar meu coração, coração. Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu. Alvin dos Caras de Pau tá comigo, doidando. Você ao lado, hein? Ao lado, ao lado. Ao lado direito, ao lado direito. Paixão, o roteiro e se apitar. Vou mudar o fim. Segura, Jaime. Vou mudar o fim. Fala, John John Multimarca! por ali. Pro meu tio Edson, ele é a Joana. Lá do Salão Espaço VIP, tá só de boa. Curtindo o Robozão das 10, uma forra, né? É doido. Alô, Madruga! Uma forra, né, Madruga? Namorado. Apareceu no Robozão das 10. As flores ficam sempre ao teu lado. Ó, oh, meu doce anjo. Minha primeira dama, Vidinho Lobato, pela Liela e Dini. Meu parceiro Hulk, Pedro Quinho, Rayane da loja Stephanie Lugues, o Daniel do Carimbó. E aí, Xande? E aí, Xande? O empresário Rony. Me dá uma chance. Júlio do Táxi, bora Playboy, um forte abraço. Como é o nome do cara? O empresário Rony da Sky. E eu sinto amor. Meu Deus, é o fim do mundo. Eu quero provar o teu beijo e te dar meu amor. O empresário é Dido Açaí. Também tá comigo doidando. É o Hobby. Mega Robson. Mega Robson. Espetacular. Vamos descer mais um pouquinho. Que daqui a pouquinho tem Júnior Andrizani. Botando mais pólvora. Mais pólvora. Mas enquanto isso, o cobiçado vai fazendo desse jeito. Ele me envolveu, ele me seduziu, mas eu tenho a magia no toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu, mas eu tenho a magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui é o pop som, tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui é o pop som, tocando pra você. É o um, é o dois e o três. Toma na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Bora, cobiçado, vai misturando, vai doidando. Bota pra dançar, pra dançar, pra dançar. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. E o time menor? Família Kennedy do Una. Alô, de Renan, bora pra cima, meu irmão. Tem rato ali, babá, eu te babaca, dancei. E no meio de uma guerra, quem atrás eu peguei. Chegou agora? Atrás, foi atrás. Queria conhecer onde que guarda o crone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Chegou agora, pai? Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. E meu parceiro Ciro da TJ. E ele tá na área. Marcela Jaque também no ladinho. E a dançarina da beirada. E até stribe. Ooh. aqui o Daniel do Carimbó da Sorte era lançamento. Bora, Vitor! Essa aqui é onde tudo começou. Zezinha e Letícia. Você saberá, seus amigos me falam. Vê se me deixa em paz. E você? Estou cremosora, mas eu vou superar o que você deixou aqui dentro de mim. Porque braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Cara de braba que mina maluca. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me... Quem tava casado e voltou? Voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta caixota e a Juju tá com cachorro. Voltei pras puta. Voltei pras puta. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morrer na rua. Fica ciente, voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta caixota e a Juju tá com cachorro. Voltei. De aniversário do Porco. Voltei. Os meninos da vila, tamo juntos. A Carol senta caixota e a Juju tá com cachorro. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa da sua vagabunda. No solinho. E vai doidando tudo. Em casa os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Ei, pode preparar ela que tu vai balançar. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Bandido. Entra, galera da barbearia. Bandido. WG28. Pela mulher do Isa. Aqui com a gente, abraço. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia tô pegando várias delas. E ela marreta demais. Não me queria e agora quer me dar pé pegar só porque eu tô de marreta. O empresário Guinho do frango baratão da TV. Acelera, CB! E o Bruninho vai doidando! E vai doidando! Vai. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas! Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas! No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca! No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca! No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca! No grau, grau, só não passa mal! E domingo! O Henrique passou bolado quando... Tem a volta! Ou melhor dizendo, pela primeira vez! Robson lá na Florentina, no Jurunas! É lá no setor, lá no Jurunas! Tô de bis, hein? De bis, plata, pega as mina da quebrada! De bis, plata, pega as mina da quebrada! E vai pegando! Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Alguém pode dar dois tiros? Pra Nengê um assalto pica, pra Nengê um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que mata nossa tropa. É o 5-7 de xoxa, nossa tropa. É o 5-7. A nossa tropa é o 5-7 de xoxota. A nossa tropa é o 5-7 de xoxota. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na tijadela. Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, pa pa pa pa pa pa pa. Vai doidar tudo! E vai doidando! Vai doidando! Novinha. O quê? Primeiramente. O quê, rapaz? Vai tomar no olho do seu cu? Não. Segundamente. Vai pra puta que pariu. E terceiramente. Senta. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Mega Robson. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Toma, toma na check-in. Toma, toma na check-in. Toma, toma na check-in. Toma, toma na check-in. E toma, toma. Eu vou te deixar molhadinho. Na moral, vai, ó. Na moral, vai, ó. Na moral, vai, ó. Na moral, vai, ó. Na moral, vai, ó. Na moral, vai, ó. Queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Porque eu me joguei pro Mandela. E tu tá como hoje na Estefa? Parado no bailão. Fui no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. DJ Felipe Cobiçado, o cobiçado do Pará. É que eu queria. Pude evitar, tirou meu ar e fiquei sem chão. Fiz a tripe e som de um boizinho. Ricardo Caletinho, quebra de latinho. Peça na puta, sou. Rapaz, Ricardo Caletinho. O Paysandu pulou uma fogueira hoje, 0-0. Sou desse putinho, cara talentinho. É Aposto R$1.000 nesse jogo lá fora. Quem quiser, vem fácil. Sou desse pontinho, que cara paletinho. Qualquer torcedor do Paysandu quiser apostar 1.000 conto, eu vou, viu? As novinhas da gaiola. Tu vai vender teus equipamentos? O criador da breca. Eu vou, mas não volto. Vim na quebrada. Vou, mas não volto. Já tá aceso. E pá. O pinguejo, brecadeira do momento. Virou, foi rave. Foi rave. Não pude evitar. Deu 200 nele agora. Fiquei sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Que faz? É o gigante, o boyzinho. E aí? Que tá no talentinho, chama, que é pra de ladinho. Não, tá bom, que é uma sequência mesmo. Tá o som desse. Aí vem a vinheta. Artilharia pesada nestes covardes. Então, já queimou. Paulinho segurou meu cabo pra ele. Que tá no talentinho, que é pra de ladinho. Black Santa, tá o som desse. Ponte, ponte, ponte, pipi, pipi, pipi, pipi.